casal considerado do VibraSol. Com sua humildade e profissionalismo, caiu no gosto da galera. Aqui é no máximo. Imaginei.

Obrigado.